quero dizer que eu esqueci o microfone aberto de novo. Lamento muito pelos amigos que estavam falando que não deve, né? Ser falado. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios Atlântida desde ontem à noite. É o veículo de comunicação do ano, velho! É campeão! Gente que coopera cresce, telefonia Big, da Miller, a moda está nas ruas e os amigos do Pretinho já estão aqui na mesa sentadinhos. Fala, Potter, último programa antes da mudança. É tipo ganhar da BMW, da Mercedes, da Scania. Ganhamos da Scania. Não, exatamente, é não é exatamente isso, cara. Atlântida é foda na para, cama meu. Esculacha, na sala ou olha no só, quarto. Deixa eu te falar, meu, não, eu calma, posso... Calma, eu posso abreviar, programa, eu posso abreviar, pode é ter sido programa. O último a uma. Eu que posso que falar o que eu quiser aqui. É? Tá, não, vai indo não, então, não, no não caminho pode, a gente se encontra. Fala aí, Cajezinho. E aí, tudo bem? Cara mais responsável, mais centrado, né? Mais maduro. Buena. É outra história. Fala, Marcos Pianjas. Falo apenas aquilo que está alinhado com a linha editorial do programa. Muito bom, Marcos Pianjas, ou seja, qualquer nota. Fala, Porazinho. Olá, galera. Beleza, Porazinho. Velha. O programa fica mais alegre quando tu tá nele, obrigado, Porazinho. Velha. Seja bem-vindo, Porazinho. É um prazer obrigado. Te ter aqui na minha sempre mesa. Sempre bom. Fala, Maurício Amaral. Eu tô bem também. Que beleza. Aí, estrela móvel do Pretinho Básico! Nesta sexta! Dia de show do Pearl Jam em Porto Alegre! Início do feriadão! É o homem da 01! É o homem dos shops cremosos! É o homem das mulheres! Mas, Davi, pra mim, tu és o galo cinza e vingador desse rocha, programa. Eu vi rocha. Ah, tá. Rocha. Saiu de tudo. Rocha. Saiu bicha, corno e brocha. Saiu. Brocha não, né? Eu acho que fosse rocha. Brocha não, né? Bicha e corno, beleza. Brocha não, né, cara? Bicha, corno e brocha. Tem que escolher um, não tem saída. Um que tu não quer ser. Eu prefiro bicha. Corno, corno. Não, não, não. Ele quer ser. Não, claro. Tem que ser assim, tem que ser a opção que o cara vai fazer. Eu escolheria corno. Corno é sinônimo de mulher gostosa. Não, aí é que tá, não. Cara! Corno! Corno! Eu prefiro bicha. Agora brinca comigo agora. Corno! Brinca comigo. Escolhe um que tu não quer ser. Que tu não quer ser. Brocha, bicha ou corno? Não quero ser. Brocha. Não! Mas é o Davi, não são vocês! O que eu não queria ser? É, bicha, corno ou brocha. Não quero ser. Brocha. Mil vezes. A bicha, tu não gosta. Sendo bicho, eu posso escolher. Sim. Se eu vou liberar o bicho. Eu quero ser broxa. O bicho pode dar uma variada. O bicho varia. Porque assim, ó, tem muita bicha que se faz de bicha pra pegar mulher. Tem muita bicha que se faz de mulher pra pegar homem. O lance do bicho é o seguinte: não é uma deficiência. Melhor parar. Não é uma deficiência. O broxa não funciona, né, cara? Mas que tem uns remédios aí agora. Mas eu tenho saída agora, né? Mas tem algumas que não tem jeito. Tem umas que não tem jeito, é verdade. Bom, seis da tarde, vamos nós com o Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos juntos com a nossa audiência querida até às 19 horas. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não deveria. Não deveria. Eu não sei se eu deveria. Deixa eu ver. Não. Outro é broxa. Não, nenhum, nem outro. Corno? Não sei. Mas que tu não queria ser, bicho? Das coisas que eu tenho certeza, não sou bicho e não sou broxa. Parou. Mas que tu não queria ser? Só o Maurício parou. Parou. O Maurício parou. É bom, ainda é cedo. Entre os três? Eu disse ainda é cedo. Ah, entre os três eu não queria ser corno, cara. Boa! Prefere ser broxa. Que bicha. Porque a decepção com a mulher amada seria insustentável. Se o cara é broxa, bicha. Se o cara é broxa, ele vira corno. É, meu. Se o cara é broxa, ele vira corno. O pior é broxa. E se vira corno, acaba bicho. Bicho, acaba então, virando. Não tem saída, meu. Pior é ser broxa. Não tem saída. Tá, olha só. Vem aí. Vem aí. A festa de aniversário de 5 anos do Pretinho Básico. Dia 10 de fevereiro. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, nada acredito, mais. Não, 10 de fevereiro. Vai ser no dia do aniversário, abril? Não, meu aniversário é em fevereiro, dia 10 de fevereiro. Fecker Fest. Eu como integrante do programa, eu não aceito nada menor que o Foo Fighters. Nada menor. Tá, mas aí, mas era essa Hot próxima. Chili Peppers. Era essa a próxima informação. É que é fácil pra ti, né? Tu fecha o Zequinha, bota um show do Pearl Jam lá dentro pra te despedir dos teus amigos, que é show do Foo Fighters no aniversário do Pretinho. Vai ter. O Potter não vai estar no aniversário, então. Vai ser ano que vem. O programa faz aniversário no dia 2 de abril. Isso. É, 2 de abril de 2012. São 5 anos. Vai. Isso. Né? A banda Foo Fighters estará pelas redondezas, por essas redondezas. Tá, agora cala a boca. Obrigado. Feriadão deve ser de tempo encoberto e com possibilidades de chuva em Santa Catarina. Uma pena, na maior parte dos 4 dias deve haver presença de nuvens em todo o estado de SC. Santa Catarina, né? Como nós chamamos carinhosamente. Com exceção de sábado, há possibilidade de chuva até a próxima quarta-feira. No Rio Grande do Sul, o feriado começa com tempo aberto e temperaturas amenas. No domingo, o sol aparece entre nuvens. A previsão de chuva para segunda-feira. E na terça o tempo abre novamente. Ah, mas tá bom. Tá bom demais. Uma operação inédita no Rio Grande do Sul vai reunir todas as polícias para coibir a violência no trânsito no feriadão. Exatamente. Pela primeira vez, a Polícia Rodoviária Federal, Almir, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a Polícia Civil e os órgãos municipais de trânsito vão atuar juntos. A operação intitulada Viagem Segura começou ao meio-dia desta sexta-feira e vai terminar somente à meia-noite de terça. Não esquecendo agora, é crime dirigir depois de beber. É. Independente. Já é final, já. Já vale, não, já não, vale. Não votou, a câmera não votou. Falta uma instância. É, eu acho que não foi. Ah, então não, mas ainda. Eu vi no jornal ontem. Não, o Senado aprovou. Mas falta agora uma coisinha. Pra câmara. E aí depois sendo diário oficial. Mano, aí vira lei. Mas igual a gente já tem que se acostumar com a ideia, né? Feriadão ainda dá. Se tu usar Listerine. Como assim, cara? Não, tô brincando. Não, se tu usar Listerine e for pego fazer bafômetro, vai pra cadeira leve. É verdade. Davi, não faça assim, Davi. Na verdade, leva pra cadeira. Não é isso que eles têm que mudar, eles têm que obrigar o bafômetro. É isso, tem que ser, deixar de ser inconstitucional o cara apresentar provas pra ele. Porque aí se tu obrigar todo mundo a fazer bafômetro, aí vai do policial. Nos Estados Unidos é assim, outros países são mas assim. Mas é que tem que mudar a Constituição. Seria mais fácil, talvez, a poder apresentar como prova, e isso parece que tá nesse projeto aí, o depoimento do policial, entendeu? Pô, o cara, nos Estados Unidos tu faz o 4. É muito mais legal nos Estados Unidos. Tu tropeçado. Você tem que andar numa linha reta, assim, fazer várias posições que um bêbado não conseguiria. Se o cara tiver muito problema mais divertido. É muito mais divertido. Se o cara tiver labirintite, aí não pode, errado, né? É muito pode dirigir. Não, e cada estado americano tem uma história também, né? Tem uns tem que falar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu já fui parado bêbado várias vezes, tem que falar o abecedário ao contrário. Z. Pô, mas nem são eu consigo, Z, cara. Z, Y, W, X. Não, é em inglês, né? Z é difícil. Y, não, mas pra eles é mais fácil, eles falam em inglês. O piano já não é tanto, né? O piano não, mas lá eles pedem em pra português. Pedem em português, tá. E é muito louco. Em espanhol. Homem agride locutora de rádio, foge de motel e provoca acidente em São José. Que é isso? Ai, Dedé. Eu sabia que os locutores de rádio eram danados. Eu não sei qual é o programa que a garota apresenta, mas aqui diz assim, ó, homem agride garota de programa, foge de motel e provoca acidente em São José. Não era radialista. Não é radialista, é isso? Tem outro programa de rádio, Garota de programa, como nossa, sim. Porque se fosse garota locutora, eu já sei toda a cena. Ela tem uma voz bonita, o cara se deixou atrair. Sim. O cara ligou pra Tarantino, rádio. Tarantino. O cara ligou pra rádio apaixonado pela voz dela. Ela disse, beleza, no motel tá lugar, a mina é um dragão. O cara bateu na mina e se já aconteceu isso contigo, cara? O dragão de Shaolin. Não, na contramão, não. Fui espancado no motel 2001. Bom, continuando aqui então, a garota de programa foi atingida, o cara fugiu do motel, bateu num barranco ao sair do local, às margens da BR-101. Meu Deus, isso por volta da meia-noite. Um carro saiu do motel em alta velocidade, arrancou a corrente de saída do motel, bateu num barranco às margens da BR, o motorista fugiu a pé. A polícia militar fez buscas na região região, mas não localizou o homem. É uma pena que não tenha localizado, né? Porque cara, mas a mina devia ser muito. Tava feia, transtornado, né? Mas cara, agora sai correndo. Que movimentação. Chata, eu fico imaginando a movimentação. Correria, gritedo. O gritedo no motel. Agora, parecia a tua festa de ontem. A festinha de ontem tava boa, né? Que gritaria lá, hein? Lá. Nossa. Um abraço pra galera da medicina da PUC, que tava em peso lá na. Ah, tava lá. Na festinha. É, pessoal da medicina. Bacana, Porazinho. Algum nome específico, Porã? Não, né? Arthur Gubert, que foi o destaque da noite. Tava lá também. Tava lá discotecando. Pelado. Legal. Não, não deixei espelar. Rio Grande do Sul vai passar a ter motolâncias. Pô, que legal isso aí, hein? Exatamente. As motolâncias, Almir, são motocicletas equipadas... com a melancia atrás. Não, aí seria motomelâncias. Motolâncias. As motolâncias... É uma motomelancia. Motolância. É motolância de ambulância, cara. Ah. São motocicletas equipadas para... Isso é uma motolância UTI. Imagina. O cara tá com problema na coluna. O cara vai segurando uma moto, tá, que é outro foro. Isso, isso. As motolâncias equipadas para possibilitar o atendimento de primeiros socorros a vítimas em situações de urgência. Imagina então a segurança de uma moto que passa... Mas não é pra carregar. É pra chegar. É pra chegar mais rápido. Pra chegar mais rápido e dar um atendimento de primeiro socorro. Uma moto normal já é um problema. Imagina uma moto que anda em velocidades altíssimas. Não, não, pra não, chegar não, não, não precisa andar em velocidade altíssima. A moto tem mais. É mais ágil. Ambulância fura sinal, liga a sirene. Não, não, passa mas, por aí cima de não, mas aí tu pega um engarrafamento, por exemplo, não tem o que fazer. A moto pode ir pelo meio. Vai morrer muito, cara. Isso aí é muito importante porque o pessoal que tem ataque cardíaco ou AVC. Precisa de um atendimento rápido. Os primeiros minutos são essenciais para a sobrevivência. Então, assim, com a moto, provavelmente se chegue mais rápido. É. Né? É isso aí. Eu sempre chego mais rápido com a moto. Bom, eu me lembro daquele filme do Scorsese, No Limite. Vocês viram? Lembram? O cara foi série da Globo de uma... depois. Não, o cara era motorista de uma ambulância que andava pelas Nicolas ruas de Nova York lá. Com o Nicolas Cage e o gordão, aquele, o John Goodman. O John Goodman também. Espetacular aqui. Mas é por isso que eu não dou meus órgãos, cara. Porque tem que morrer não pra dar órgão. Não vai prestar, não vai prestar. E em segundo lugar, vai o meu coração bonitinho, vai acabar num cara que ficou meu pizza a vida toda. Aí vai vir esse cara da moto salvar ele e dar o meu coração pra ele. O teu coração nunca comeu pizza. Vai continuar comendo pizza. Tu é contra os caras que comem pizza? Eu sou contra esses gordos que vão pegar meu coração quando eu morrer. Sou contra a gente esse, vai dar cara. Teu coração pra um cara mal. Pianjas, tu era gordo até 2 meses atrás. Eu odeio gente gorda. O Pianjas, impressionante. Ele mudou por causa do tempo. Ele mudou. Perdeu peso, perdeu alegria. Perdeu disposição de viver. Eu notei que a barriguinha do Maurício já não é mais a mesma, hein, gente? É mais ou menos como o Faustão. Parece um moto vivo. Agora não é mais. Olha só, cara. Continuando aqui, ó. As motolâncias serão pilotadas por técnicos em enfermagem. Ai, ai, ai. Donos de quitanda. É, tomara que tenha um carteira, né, pra pilotar a motolância. Técnico em radiologia. O cara tem que ser bom motociclista e, além de tudo, saber. Técnico em enfermagem. Da mãe, já desce dando injeção na moto. Desce na moto com a injeção na mão. Sim, já desce com a seringa. Deu, Mariano? Tá pronto, vai. E agora, hein, meu? Que loucura. Falando só no bafômetro. No capacete, será que o cara vai ter que andar com capacete com aquela máscara aqui, assim? O giroflex vai ser no capacete. O que eu ia falar? Só de bafômetro que se falou aqui, a polícia rodoviária está instalando nesse final de semana um bafômetro que mede o nível de álcool à distância. Ah, vai ser usado então? Chama-se esposa. Seis e 16, não tem mais como segurar a emoção do momento. Fatos do dia! Do dia com KG. Remixado hoje, viu? E aí, KG? 8h41, Lucinha Lins curte praia no Rio. Meu Deus! Olha, fiquem longe das imagens que são fortes. Que isso? É mesmo, cara. A Lucinha Lins é complicado. A Lucinha Lins começou a embarangar no Rock Santeiro, que tá reprisando agora no canal Viva. Foi acho que é há uns 30 anos. 85 atrás. Dizem que o Rock Santeiro. Ela ganhou um festival aquele da canção. Uma música do Jerônimo Jardim, não foi? Acho que foi. Olha aqui. Não. Qual era a música, Luciano? Ela não ganhou. Acho que ela não ganhou. Então ficou em segundo lugar. Mas ela cantava uma música, foi hit nacional, não foi? É do Jerônimo Jardim, a música, mas eu não lembro qual era. Não, aquela era Tetê Espíndola. Você pra mim foi! Essa ganhou. Tô quase me lembrando da música. Ela ganhou o quê? Do Jerônimo Jardim? Jerônimo Jardim, que a Luciana Lins cantava. Ah, sim, era. Como é que era? Quase me lembrando também. O grande JJ, né? Já 22, Humberto Martins curte praia com a namorada. Maravilhoso. Parece que tava sem camisa, Humberto Martins, né? Ele tava na praia, né, cara? É o precursor do. Purpurina! Eu acho que não. Purpurina. Isso mandou aí. Aqui o Lelê pra gente por torpedo. Valeu, Lelê. Minha velha. O único cara que pega praia com camisa é o Marcelo Camelo. Não, ele tirou, meu. Ele tirou. Barriga igual do Caveira. A barriga igual a minha. Pelo menos com isso eu tenho semelhança. 12h21, com roupa de ginástica, Joana Machado faz compras no Rio. Que loucura, hein? A Joana Machado tá todo fazer dia nesse troço. Com roupa de ginástica. Joana Machado é feiticeira. Machado é a do Adriano, né? Fazer compra em supermercado com roupa de ginástica é coisa de vagabunda. Potter? Isso, cara. Não, tu tá enganado. Acho que tá confundindo. Faz assim, ó, Varziana. Não, eu acho que tu também tá confundindo, Amaral. Deixa eu explicar por quê. Se vocês forem ao Big, ele tá cheio de mulher. Deixa eu explicar por quê. Eu preciso explicar pra vocês por quê. Porque a mulher moderna é dinâmica. A mulher moderna é dinâmica. Ela tem que, de repente, sair da academia, na corrida, não pode parar pra tomar banho e trocar de roupa, tem que passar no super e ainda, antes de tudo isso, pegar o filho na escola. Entendeu? Então ela não tem tempo pra parar, trocar de roupa e pra ir no super. Não, ela vai de roupa de academia, mas cara. Mas no caso da... Como é o nome dela? É Joana Machado. Essa aí é vagabunda. É uma churanha. Eu adoro mulher com roupa de ginástica. Não é mais. Então, aqui, ó. Isso é um baita de um predicado, né? Ser mulher do Adriano, opa. Vamos dizer a essa amor mulher, jurídico. Essa mulher que vai na academia, vai no cabeleireiro, vai no eletricista, vai lá dar um beijinho no amante. Que é o seguinte, Porã? Que é o seguinte, cara. Bota um moletomzinho amarrado na cintura pra no super. Porra, tô tentando defender aqui, cara, as mulheres, cara. Para, pô. Ah, olha, tá, tá bom. Fica quieto, vai. Vamos fazer uma campanha, Davi. Moletomzinho na cintura. Não. Isso tem interferência. Biquíni, então, no super. 14h56. Vai de roupa de ginástica no super, sim. Vai. 4 pras 3, Monique Alfradique. Boa. Essa gatinha. Muito bom. Mônica Carvalho vão à churrascaria no Rio. Olha. Monique mulher que vai à churrascaria, isso é muito raro. Tem cara de que come uma picanha. Deveria saber. É uma gatinha Neila, que era da Malhação. Maravilhosa. Ah, sabia? Trabalhou em Malhação. Eu gostava do tempo em que o Cabeção entrou na Malhação. Eu gostava do tempo do Cabeção na Malhação. Ele entrava, saía. Entrava, saía. Chorou. Tomou um porre em Brasília e deu. Na hora que saiu. Acabou, né? O Cabeção e o Cabeção, na hora que saiu, chorou. Como chorar? Ô, Neila. Olhava todo mundo. Era o Cabeção e o Mocotó. O Mocotó virou mondongo, tá apresentando o vídeo show agora. Maravilhoso. André Marques, maravilhoso. 16h23, Fernanda Vasconcelos e rei Henri Castelli circulam em aeroporto. Diz que o Henri Castelli é... Maravilhoso, não fale nada. Preconceituoso. Cenourinha. Vassourinha. E agora, questão de 9 minutos atrás. Nove, Fetter. Não mais do que isso. Era 18, 9 minutinhos. 9 minutinhos. 9 minutinhos atrás. 9? 9? 9 minutinhos. Não vou conseguir fazer a conta agora. Tá difícil, né? Minha dislexia matemática não vai permitir. 18 e 12. 12. Não, agora 13. Peço uma salva de palmas. Viviane Araújo vai à praia com o noivo. Minha amiga. Viviane Araújo, que se comunica comigo no Twitter. As cenas. Ela tá nos Estados Unidos e... Vai se encontrar com ela. Que impressionante. Que é ela? Não. É a Viviane Araújo. Tu confunde ela. Foi à praia. As imagens são chocantes, assim como a Lucinha Lins. Só tem que cuidar. As imagens da Viviane Araújo na praia são chocantes. O Potter só tem que cuidar pra não trocar o nome na hora, né, Potter? Isso pode acontecer. A Nanda Gouveia, cara. Tirou uma foto dela abraçada nos chocolates com uma roupa não muito atraente, assim, não muito legal, assim. Pô. E aí eu botei assim, linda a calça, smack. E ela respondeu: obrigada, beijos. Ai, que amor. Minha amiga. Falando em chocolate, né? Falando pra em chocolate. Só o alfinete manda tweet. Só um pouquinho. De extremo mau gosto a Playboy com a Cacau, né? Vocês me desculpem. Que isso, Porã? Porã? O que tá acontecendo? Porã, contigo? Porã, tua mulher tá ouvindo. Essa frase não pode. Aí de extremo mau gosto a Playboy. Essa frase é minha. Olha, a Playboy do Hortense é boa. Expulso Porã. Essa frase é minha. Cara, não, granulado lá não dá, né, ô Playboy? Ei, não dá. Voltou. Mas ela já fez um outro ensaio muito melhor. Essa aí decepcionou. Desculpa, continua aí, quem tá contando. Sabe que o não sei se o Potter poderia contar o talvez caso não pudesse. Do... Se tu tá perguntando, se pudesse. Do MSN aberto que ele pegou hoje. Dá pra contar, cara? Essa é boa. Eu queria que ele contasse para a audiência. Agora conta. Claro, estagiário da rádio, Arthur Gubert. Tá, tava com o estagiário nas gravações lá, e aí eu olhei assim, a namorada dele, e ele longe do MSN. Aí eu entrei e escrevi assim, quero te contar uma coisa, que há tempos que eu quero te contar. E ela, o quê? O quê, Arthur? Eu quero ficar com homens. Ela assim, ai, para, bobinho. Assim, não, é sério, eu queria que tu dividisse, que tu me ajudasse nisso, que uma vontade que começou a me dar nos últimos dias. E ela, ai, bobinho, assim, sério mesmo, cara, me ajuda, assim. Tá, depois a gente conversa. Estamos conversando agora. E ele não desmentiu. Ele não tá entendendo nada agora que tá se passando. Ah, tá entendendo. Já entendeu. Vai, Marcos. O chefe pergunta pro funcionário, né? Eu, meu, tu só acredita em vida após a morte? O cara, não! Que isso? Vida após a morte? Não acredito, nunca ninguém voltou, né? Pra falar... E o chefe, pois então, eu passei a acreditar ontem, quando você falou que precisava ir embora pro enterro do seu tio, e o seu tio esteve aqui no fim de tarde. José Alessio Zafanelli. Não tem um chefe tão Zafanelli legal quanto o nosso. É verdade. Cara, o cara me fazendo coraçãozinho, é rádio, não é TV, mano. Mas é pra ti, é só pra ti, não. É de coração. É, tem que fazer que nem fez o ministro Carlos Lupe pra sua chefe. Eu te amo, porra. Que beleza, hein? Cara, declarar amor pra chefe. Sensacional, cara. Espetacular. É espetacular. E aí, Davi? Tu ama o teu chefe, Davi? É claro. Mas como é que tu não vai amar o teu chefe, cara? Amo todos os meus 60 chefes. Eu tenho 5 empregos na RBS. Cada um deles eu tenho 12 chefes. Então são 60 chefes. Que beleza. Então manda um pra um especial, eu seu digo, Sérgio. Manda um abraço pro seu Sérgio. Um beijo, seu Sérgio. Meu Godfather, que me ligou hoje. O meu problema, como eu tenho muitos chefes, é que eu tô sempre na iminência de levar uma mijada, né? Porque alguma coisa errada eu tô fazendo pra um deles. Sim, certo. É certo. É verdade. Como é que eu penso? Eu penso assim, ó, numa escala hierárquica, tu tem as pessoas que são teus chefes mesmo acima de ti. Pra esses eu digo eu te amo. Sim, exato. Agora, tu tem de uma outra forma todos os chefes da empresa que são maiores que tu na escala hierárquica, então entendeu? São 4 mil. São muitos chefes. Não. Vai, Davi. Cara, eu tenho um e-mail espetacular aqui, cara. E-mail espetacular. E-mail espetacular. Me ajudem. Estou tendo um caso com a minha sogra. Ai, ai, ai. Porã adorou isso. Não sei por quê. Por motivos óbvios, gostaria que meu nome não fosse divulgado. Dessa vez não vamos. O nome da guria é Yasmin. Não dá nada, Daniel. Porque a mãe é Luísa Brunet. Porque o assunto que trago é barra pesada. Tenho 27 anos e minha namorada 20. Minha namorada e eu estamos juntos há um ano e meio. Gosto demais dela. Bonita, inteligente e divertida. No entanto, em uma festa de família em julho deste ano, senti que a mãe dela, minha sogra, me olhava de forma diferente. Ela tem 38 anos. 38? Loira. Tá estourando a tanga. Loira. Meu! Loira. Alta, linda, malhada. Seios rijos e tesos. Tudo no lugar. Na mais perfeita harmonia. E está separada do pai da namorada desde 2008. Ai, meu ai, Deus ai, do céu! Eu troco 3 de 20 por não essa larga namorada. Que fiquei consternado, mas de certa forma correspondi às olhadas dela. Ah, mas não passou disso. Como que não, né? Dias depois, fui buscar minha namorada em casa para sairmos em uma noite de sexta-feira. Esse cara tem o poder de botar um cunhado no mundo. Minha sogra abriu a porta e disse que sua filha ainda não havia chegado da aula. Não, isso é história, cara. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu sonhava com esse tipo de coisa. Cara, vocês viram a primeira noite de um homem, né? Eu tenho... The Graduation. Fiquei esperando na sala junto à sogrona. Papo vai, papo vem. E acabei cedendo às suas instruções. Quantos anos ele tem? 27? Nos beijamos, intensa, porém, rapidamente. Apenas um beijo. Logo após, minha namorada chegou em casa. O sentimento de culpa me consumiu. Levei minha namorada para jantar. Mas o que aconteceu... já não saía mais da minha mente. De lá para cá, a coisa esquentou. E admito que estou totalmente apaixonado pela minha sogra. Estamos tendo um tórrido caso desde meados de setembro. Estou pensando seriamente em chutar o balde, terminar com a minha namorada e ficar com a minha sogra. Não, burro! Não. Continua assim que tu tá bem. Não! Ela é demais. Poucas vezes na minha vida me senti tão bem com uma pessoa como quando estou junto a ela. É um outro nível de relação, muito mais inteligente e divertido. Temos muitas coisas em comum e a nossa afinidade em todos os sentidos é enorme. Gosto muito da minha namorada, mas não me sinto bem com a situação. Minha sogra fica me provocando até mesmo quando estou com a filha dela. Cara, esse cara inventou isso. Esfregando seus pés aos meus debaixo da mesa. Para não citar outras situações constrangedoras, ainda que sensuais. Eu odeio quando isso acontece. A questão é... amo minha namorada, mas estou apaixonado pela minha sogra. Não, calma. O que vocês sugerem? Fico com a mãe ou com a filha? Com as duas. Me ajudem a sair dessa. Editorial do Pretinho. Editorial do Pretinho é o seguinte: não fique com a sua sogra jamais. Porra, Potter. Esse é o editorial do programa. Excelente. Finalmente. Porra, demorou, hein, Potter. Há muito tempo eu tava ficando com uma guria numa festa e a mãe dela tava junto. Eu já contei essa história aqui. Eu tava encostado num palquinho porque a banda não tava tocando. Aonde? Um palco. Encostado num palco. E aí o seguinte, e aí eu tô encostado com a filha da mulher em mim, junto comigo ali, abraçado. E a filha de costas pra mim, entendeu? Sim, tipo, sim. Tipo, aí, o cara passou, curtindo a música. Conchinha. E tocando ele. Cinderella. Era o Creedence? É, tocando ali. E aí eu tô com as mãos no palco, um cada lado do palco, entendeu? Daqui a pouco vem a mãe dela, vem se aproximando, e se encosta, cara, na minha mão. Assim, com a bunda. Senta, ela não viu. Não viu o cacete. Não viu. Ela mexia a bunda. Não é um doente, eu mexia minha mão pra sair, ela não saía. Aí trancou minha mão ali. Eu fiquei meia hora com a bunda da sogra aqui e com a filha encostada. E o Creedence rolando. Era gordinha? Era gordinha? Não, legal. Have you ever seen the rain? É clá clá, é clá clá, é clá clá. Falsificador do Pretinho. Como é que eu chegava, mulher? Hã? Quer? Nada. A polícia não. Não, é classificado. Classificado. Não tá entendendo. Olha só, antes dos classificados, o agradecimento de um ouvinte aqui. Eu vou ler o e-mail do cara. É o nosso ouvinte, o Eduardo Forcolém, lá da Maffer Imóveis. Olá, bebês, queria somente agradecer a vocês a este programa, pois anunciei um produto, uma mesa de bilhar, e a repercussão foi muito além do esperado. Fechei o negócio no outro dia. Olha aí. Recebi centenas de e-mails de várias cidades do sul do Brasil, inclusive de Santa Catarina. Não acreditei quando vi a caixa de e-mails lotada de ouvintes querendo comprar a minha mesa de bilhar. Só tenho a agradecer a este programa e a esta audiência. Não consegui responder a todos os e-mails e por isso peço desculpas pelo programa. Muito legal. Depois de tudo isso, cheguei a uma conclusão. Todo mundo tá ouvindo. Todo mundo tá ouvindo. Todo mundo tá ouvindo. Todo mundo tá ouvindo. mas não pode ficar tranquilo pra audiência do programa aí, Almir. Tranquilo para a audiência do programa. Muito bom, obrigado, Eduardo. Vamos às ofertas da audiência. Um cara vendendo uma autoelétrica. Oh. Aliás, não, perdão. Não. Serra elétrica. A autoelétrica catarinense de Capão da Canoa está disponibilizando duas vagas para eletricista automotivo. Qualquer dúvida ou interesse, entre em contato pelo e-mail catarina1010. Bom, Catarina, tá? Catarina, tá fazendo essa mão aí. Da catarinense de Capão da Canoa. Pô, a autoelétrica. Abraço pro Catarina. E a autoelétrica gaúcha de Garopaba, não precisa de nada. Aí não mandou nada ainda. catarina1010@gmail.com. Grande Catarina, hein? Outro saudade aqui, ó. Somos do CFC Atlântica e estamos vendendo uma micro-ônibus Volare Marco Polo V8. Volare! Bora! Sempre disparo com essa pinto pica. Sempre tem, né? Sempre começa a música do programa por ano. Ai, cara, o cara tá vendendo a Volare Marco Polo V8 bem novinha, ano 2007, com 95 mil quilômetros originais, veículo sujeito a qualquer exame, com pouco desgaste nos bancos, borrachas, direção. Ao invés de vocês folgarem que a micro-ônibus era de autoescola, lembrem-se que até os motoristas sem práticas podem dirigir, pois ela está acostumada com estes tipinhos. Mas falando sério, a micro é bem novinha mesmo. Estamos pedindo 93 mil ou aceitamos proposta. O cara inseguro, né? Fez uma defesa toda. Sim, achando que a gente era meio torta. Vocês podiam aí do Pretinho fazer uma vaquinha e comprar essa de nós. Um abraço pra todo mundo, obrigado pelo apoio. AtlanticaZN@hotmail.com. Me lembrou um ZN. De Zona Norte. AtlanticaZN@hotmail.com. E aí, Omerzinho? Ô, querido, na época do MMA, né? Estamos ainda no MMA. É amanhã. UFC. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo. Nós estamos lançando, gente. Para curtir. E quem já apoiou o projeto, quem já vai utilizar amanhã à noite, é o Minotauro. É o protetor bucal da Omer. Não, o Minotauro não luta amanhã, o cigano. Não luta, mas ele vai usar... E 24 horas por dia. Pra usar o tempo todo, meu irmão. É pra fazer a propaganda, entendeu? É o protetor bucal do Almir. Da Almirket. Em vez daquele. Qual é o diferencial? O diferencial é que em vez de silicone é de vidro. Vidro protege muito mais. Mais duro, né? Mais duro, mas. E se o cara dá um soco na boca dele, não, corta. Não dá, corta não, a mão da pessoa. A mão do cara que deu. É a coisa mais linda do mundo. Parabéns, o Minotauro já tá deformado o suficiente. Mais que aquilo não é deformado. Não tem mais copo. Provado cientificamente. Mais do que aquilo não vai ser deformado. E o que é que são aquelas orelhas dos lutadores, também? Aquilo lá são brócolis. Tu come, vai pra tua orelha. Fica igual um brócolis. Fica igual um brócolis. Então o que acontece? Quem come muito brócolis, vai lá, fica com a orelha. E lutador come muito brócolis. E também da hemorroida. E aí a bunda, o esfíncter, fica igual um brócolis. Tá aí, bom, obrigado, amigo. Então que lá é hemorroida nas orelhas, exatamente. É aquilo que é o problema deles. Que coisa. E estamos lançando também a luva de boxe pro MMA, hein? Que já vem com um aparelho de dar choque. Que isso? Na frente da luva. Então, no momento, dá o soco, a pessoa leva o choque. É a coisa mais linda de ver dois lutadores lutando com aquilo. Deve ser legal. Porque dá uma tremedeira. Dá uma raiva depois. Que legal. Ah, não, agora eu vou nele. Ai, daí já dá uma raiva. É uma maravilha. É a nova sensação do momento, gente. Tá bom, homenzinho. Na Malásia só se fala disso. Homenzinho, tá ligado que a polícia do Rio só prendeu o Antônio Francisco Bonfim Lopes porque ele é o NEM. Só assim pra parar o Figueira. Se fosse o Enem, teria vazado. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 18 minutos para 7. Estamos com Damiller, a moda está nas ruas, telefonia Big, Sicredi, gente que coopera, cresce. Fala aí, doutor Alceu. Doutor Pepe. Ô, doutor Alceu, vai sair no feriadão, doutor Alceu? Bom, claro. Vai viajar de carro pelas estradas, doutor Alceu? Mas com cuidado, doutor. Com muito cuidado, por favor. O Ricardo é que dirige, doutor. Ah, o Ricardo é que dirige. O Ricardo vai junto. Ele que é o motorista. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. Qual é a boa, doutor Alceu? Vai ele e a Neuza na frente e eu vou atrás. Ah, o senhor vai atrás. Claro, doutor Vai dormindo ali tranquilinho, né? Fumando o seu cachimbo. Ah, completamente. Boa, doutor Ozeiro. Doutor Peter, o Criciúma joga a vida amanhã, doutor Peter. Com vitória da Bahia, vitória da Bahia. Não, acho que não, né? Acho que não deu, dá, né? Mais, doutor Cajinha. Acho que não dá, não. Atenção, é pessoal de Criciúma, Bahia, doutor, né, Cajinha desistiu. Não, eu desisti. Não, mas é verdade, desisti pro Criciúma, desisti pro Avaí, tô desistindo pro Inter também. E pro Figueira? Não, Figueira não, Figueira ainda tá, não. Figueira tá no páreo. Quem é que tá torcendo? Figueira é o único que tá no páreo. Quem é que o Grêmio tá torcendo já era pro campeão brasileiro, seu Figueirense? Eu, Maurício. Eu também. Doutor Pedro, Avaí ou Figueirense? Eu também torço. Na Série A, o Avaí e o Figueirense jogam sábado, mas não entre eles, né, doutor Pedro? Sim, claro, né, doutor? O Avaí pega o São Paulo, em São Paulo. E aí deu certo, né, doutor Cajé? Aí deu certo. São Paulo. O Figueirense pega o Atlético Mineiro, Figueirense. Aí já não deu certo. Às 7 da tarde, que agora é horário de beirão, né, doutor Pedro? É verão. No domingo, o Grêmio e o Inter jogam, doutor Peter. Mas não entre eles. Mas não entre eles ainda, né, doutor Alceu? Exatamente. Isso. O Grêmio joga em Grêmio, às 5 da tarde, com o Palmeiras. Ingressos esgotados, pra parece. Pra que lado vai jogar o Kleber, doutor Davi, domingo? Nenhum dos dois lados. Mas ele não tá no Palmeiras, ele vai jogar meio tempo pro Palmeiras. Meio tempo pro Grêmio. Afastado, Kleber. E o Inter joga 7 da noite com o Cruzeiro, Cruzeiro. Isso aí, isso sim chama-se jogo da vida. O Inter tem quatro jogos da vida pela frente. Se perder um, da vida do Cruzeiro. Do Cruzeiro também, obviamente. É, isso sim, doutor Alceu, é jogo da vida. Acho que o Inter ganha. Uau, palavras fortes, doutor Davi. Inter ganha. Doutor Davi, eu tava lendo o seu blog aqui, doutor Davi. Outra hora o Kleber não vem. Eu disse, eu achava que ele não vinha. Depois eu achava que ele vinha. Depois eu achava que ele não vinha. Depois eu achava que ele vinha. E agora pra isso existe blog, nesse momento. Agora eu tô achando que ele talvez venha. Mas é possível que não venha. É possível também. Não, existem duas possibilidades. O Kleber jogar no Grêmio ou o Kleber não jogar no Grêmio. Cara, 50% de chance. Eu já vi as caixas de som descerem umas 5 vezes, descer e subir. O Pino tá lá pra anunciar já? Por que, o Grêmio não deixa em casa já, de sobreaviso? Não deixa umas caixas de som já ali. Deixa montado um CDJ, um mixer, né? Umas caixas de som, uns microfones. E aí, assim, quando vier, tá ali, né? O Pino tá vestidinho em casa de banho tomado. É melhor que o Grêmio, ao invés de comprar jogadores... Não, o Pino tem um bip. Tem um bip. É um pager. Mas é melhor que o Grêmio... Chegada de craque, apita só no Mr. P. É melhor investir um equipamento de som fixo pro clube, né? Do que ficar alugando, tentando comprar jogador e ficar alugando equipamento de som. Compra o equipamento de som e aí depois resolve essa questão do jogador, né? Já faz umas festinhas aí, de vez em quando. Domingo lá, eu não sei se o Cruzeiro ganha, doutor Peter, mas o Leandro Guerreiro vai fazer um gol. Porque é ex do Inter, vai fazer um gol no Inter. Tem que fazer. Não foi boa essa, né, doutor? Não. É que o Inter não sabe acabar namoro. Entendeu? O Inter acaba namoro guampeando as namoradas, sabe? Ficando com as amigas da namorada. Leandro Guerreiro entregou uma classificação do Inter contra o Cruzeiro. No Mineirão. No Mineirão. E agora tá jogando no Cruzeiro. Pode ir. De repente. O Leandro Guerreiro já fez gol no Inter, aliás. Já fez. O único jogo, o time que eu acho que o Leandro Guerreiro fez gol foi o Inter. Tá bom, doutor Alceu. Tô dando um conferes aqui em Santa Catarina, doutor Pedro. Tá dando um conferes, que malandragem, né? É no colírio ali, ele tá dando conferes. Tá tudo certo. O Romário disse que o Pelé tem que calar a boca, doutor Pedro. De novo? É mesmo? Tá tranquila a relação entre ele. E aí, Pelé? Eu vou calar a boca. O Romário disse que o Pelé ganha o troco da FIFA. Olha aí. É verdade. Não, fonte a declaração. Todo mundo deve ganhar um troco da FIFA. Né? Fonte a declaração. Não, da CBF. O Romário, que na Playboy da Cacau, que eu já citei aqui nesse programa, fala que o Casagrande não tem que ficar falando do Neymar, que não pode ficar falando do Neymar. É? Por quê? Eu tenho entrevista com o Romário nessa última Playboy. Leiam. Porque eu não li. Ainda. Agora sim, doutor Peter. Era isso. Tá bom, doutor Alceu. É hora, então. Não falou nada, né? Falou. Nós aqui falamos que a gente tá torcendo pelo Figueira. Eu falei. Vai ter Figueira e Atlético Mineiro. E do Grêmio. Grêmio, Kleber, vai, não vai. Cara, Grêmio, tem que dar mais atenção pro Figueira, porque agora nós temos o torcedor mais ilustre do Figueirense. O Piange. Nesta mesa. Verdade. Conhecido no Brasil. Tá tocando meu celular. Ô, Rizek. Vou pro Rio esse final de semana também. O Piange tá ficando mais torcedor do Figueirense do que era. Cada vez mais. Fala pro Galvão me encontrar ali no Jobim. Quero ver quando começar o Figueira. Aí começa a ficar menos torcedor. Dá a escalação do Figueira aí. Não, dá o banco do Figueira show aí, Piange. Show de bola, grande. Não tá bom com o Rizek aqui. Alô, Valeu, meu mestre. E, ô, beleza. Marcos, a escalação do Figueira, vai. Tá bom. Escalação do Figueira. A escalação do Figueira. Desliga aí. É o Wilson, lateral direito, o Bruno. Não, o... ele tá aí também. A lateral esquerda, o Juninho. Não, errou. Como não? É o Helder. Tá, então o Juninho tá recebeu o terceiro amarelo. Dupla de zaga. Tá suspenso. Dupla de zaga. Oh. Dupla de zaga, não sei. Tem o Michael no meio. O Michael tá machucado. Michael tá machucado também. Ataque. A dupla de ataque. Só o ataque. Saber, só o ataque. É. Júlio César e. Porra, Piangeli. E o. Não, para, o Wellington Nem. Nem isso tu sabia. O Elias tá jogando no meio. Mas é no meio. Coutinho, Pitone, Fernandes. Não, Pitone, não. O Pitone joga ainda, Pitone? O Pitone! O grande Pitone! Eu conheci o Pitonão! É a zaga desse jogo aí. É o Pitone! É Roger Carvalho e Edson Silva. Ah, com essa Silva zaga joga aí, vai. Mas o Pause, o Pitone é filho do Pitonão? É verdade. Tu conheceu o Pitonão? Acho que saudade do Pitonão. Goiabinha. Que legal, hein? Que legal. Sabe que o Pitone tava ontem, sabe aonde? Onde é que tava o Pitone? Sol do Soja. É, muito legal. Pitone pra tudo quanto é lá. Consegui, eu até esqueci o endereço. Pitone é Paraguai, pô. Tudo quanto é lá tinha Pitone. Paraguai, o Pitone. Pitone é boliviano, não é boliviano? Pitone do Paraguai é Picone. Qualidade. Picone. Qualidade Picone. Campo. Ô, meu, deixa eu dar um toquezinho aqui, lembrar a galera uma coisa muito importante, o Big tem o menor preço comprovado pelo Datafolha. Então temos aqui mais uma oferta bacana, melhor preço, menor preço em smartphones e modernos celulares pra você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, redes sociais e falar com a gente aqui do Pretinho. É esse aparelho aqui da Nokia, o C503 desbloqueado, edição especial Gatorade, aplicativo da Gatorade, com câmera de 5 megapixels, touchscreen, conexões Wi-Fi e 3G, Marcos Piangers. Cara, muito melhor que esse teu aí, que não tem nem 3G. É verdade. GPS com navegação gratuita, cartão de 2 GB, caixa de som MD11, tudo isso por R$449 com o Oi Chip, ou em 10 vezes sem juros de R$44,90. Oi Chip, é bom, Oi, hein? Cartão, ganhe bônus para mandar torpedos para qualquer operadora. Passa no Big para conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou para você e anunciou aqui no Pretinho. Aê. Big é o menor preço, Potterzinho. Piada do Potter! Apoio! Calçados Dinha, chinelos Dinha, rasteirinha Dinha e botadinha. Que beleza. E aí, ele empoleirado numa escada comprida, um louco pinta uma parede do manicômio e o outro serve de ajudante, ele segurando a escada. Ajuda. Segura aqui. Aí a certa altura diz o ajudante pro pintor: te agarra bem no pincel que eu vou mudar a escada. Mais um. A mulher chega na livraria e pede: olha, queria um livro, faz um favor. Muito bem, qual o título do livro? Coma bem e emagreça. Ficção no andar de baixo. Mais um. E aí o gurizinho chega e pergunta pro pai: ô pai, é verdade que os pais sempre sabem mais que os filhos? Sim, é verdade, meu filho. Então me diga, ó pai, quem foi que inventou o avião? Foi o Santos Dumont. Nesse caso, então, aí no caso específico, por que que não foi o pai dele? Olha aí, Josi. Olha aí. Ô pai. Fala, meu. Quando eu vim ao mundo, quem que me deu a inteligência que eu tenho? Olha, com certeza, meu filho, a tua mãe, já que eu ainda tenho a minha. Aí o velhinho, o idoso... Piada do Porão. Piada velha. Piada velha do Porão. Apoio. De investimentos Tissoco. Agora Tissoco Previ, Tissoco Fundo. Que loucura. Sabe que hoje, né, 11 do 11, e nada, né, aconteceu nessa baboseira. Essa data que não dizem que é cabalística. Calma! Eu adoro um atrás de outro. É uma data cabalística. Dizem que é uma data cabalística. Em que abrem-se os portais entre este mundo e o outro mundo. Magnota, eu tô querendo ver esse portal hoje mais tarde. Abriu o portal hoje, hein, Magnota? Aí o Marcel Guerino manda uma piadinha aqui, né? Um idoso, tiozinho, tinha nascido em 10 do 10 de 1910. Bah, 10 do 10 de 10. 10 do 10 de 10. Aí no dia em que ele completou 100 anos, ora vejam só, 100 anos. 10/10/2010. Olha! Aí o velhinho foi lá no banco e sacou 10 mil reais. Convidou a família inteira pra ir comemorar no jockey. Vamos pro jockey. Jogar nos cavalos. Vamos pra lá. Vamos lá nos cavalos. Jogar nos cavalos. Onde naquela mesma noite, às 22h10, ou seja, 10h10. Olha isso, cara. Teria uma corrida de cavalo. Agora vai. Com quantos anos ele tava, então? 100, né? 100 anos. Foi até o 10 banco. Vezes 10, 100. Certo. Exatamente. Foi até o banco de apostas e jogou tudo, os 10 mil, no cavalo número 10. Se criou. Foi pra mesa guardar pra comemorar a bolada, queria ganhar e pimba, deu na cabeça. Ah, para! Décimo lugar. Velha! Boa, velha! Quem tem? Eu saio agora falando o negócio do Picone. Ah. Eu, você sabe que tem Picone. Um, não é Picone. Picone. Mas tem o Dom Picone. Ah, o Dom Picone. Que é um famoso ator. É lá do CTG lá. De filmes. Adultos. Adultos. Ah, bom. E uma vez um repórter da Zero Hora, que até já sei, o Renato Mendonça, foi fazer uma matéria com o Dom Picone sobre esses filmes adultos. E foi no set de filmagem. E o Dom é seu Picone? E o Dom Picone estava lá em ação. Tá, sim, trabalhando, gravando filme. Exatamente. Que profissão, e hein, o Renato observando, né? Claro. Estressante, né? Para depois entrevistá-lo. Cara, trabalho é trabalho. Aí, claro que é. Aí, imagina ele saindo pra fumar. Para, deixa o seu Picone. Então, assim, não, deixa o Davi falar. Aí o Dom Picone, entre pode uma fumar. Tomada e outra, né? Foi dar entrevista. Tomada não, ele é uma moto. Não, tomada é outra. O Picone, ele deu uma pausada ali no trabalho. E aí, deu uma paradinha. E ficou com a roupa de trabalho, ou seja, nenhuma. Certo. Né? E se aproximou do Renato Mendonça, que tá sentado numa cadeirinha. Tá. Você sabe que esses caras que fazem esses filmes, eles têm que ter certos atributos. Tipo assim, eles têm que ter forma física. Ter personalidade, né? Tá. Sim, sim. Ser boa pinta. E aí se aproximou. Se aproximou do Renato Mendonça. Ser boa pinta, pô. Se aproximou bastante do Renato Mendonça, ele sentado. Hã? O Renato sentado. E o Picone chegando em pé. O Picone chegando. Literalmente. E bem armado, digamos assim. E o Picone se aproximando. Se aproximando. Lá vem o Picone. Lá vem o Picone. E aí, Davi? Que paixão. Vai acabar, Davi. Deixa o Davi acabar. Aí o Picone chega na frente do Renato Mendonça. O Renato Mendonça. Vem. E vai pra trás com a cadeira. E o Picone estende a mão. Boa tarde. O Renato disse que foi só porque tinha uma parede atrás dele, senão ele caía da cadeira, louco de medo. Mas da... o que caiu? O que chegou antes? A mão? Pois é, não. Esse é o problema. Ô, Júlio, é tá. Sensacional. É que tá. Bom, olha só, meu, faltando 4 minutos para 7 horas, minutos. Tá quase começando o feriadão, a gente queria pedir muito pra nossa audiência ter muita responsabilidade na estrada a partir desse momento, quem vai viajar, quem vai ficar na cidade também, é claro, tem que ter atenção no trânsito, mas especialmente quem vai pegar a estrada, vá com cuidado, nós queremos você de volta ouvindo a Atlântida na quarta-feira depois do feriado. O Potter não estará conosco porque tá curtindo férias a partir de agora, né, Potter? Vai, 30 vai, dias, 30 vai, dias. Vai. Que beleza, Potter. Curte lá, seja feliz e a gente aguarda a tua volta, tá? Cuidado, né? Muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã às 13 horas no modo replay com o Pretinho Básico. E pra encerrar este Pretinho Básico de hoje, a música que tem tudo a ver com este dia. 11/11/2011, vem aí a Era de Aquário! É isso aí, se liga aí, grande som, Faces da Morte, o rap nacional bem representado, alô mano X, alô mano Porã, alô mano Chase, alô mano Menezes, alô mano Brown, alô mano Lima, tamo junto, todos os manos. É nós mesmo, vagabundo. Mandar um salve aí pra Davi Coimbra, chegando na casa. Hoje tem show nacional, hein, Davi? Samantha Vergueiro. Acabou a música. Chegou a cair o drone. Eu sou, é o sistema frágil. Tava meio afastado aí. Vai, guri. Tava na ocupação da USP aí essa semana. Tava meio afastado aí com a minha camiseta da Gap. Meu tênis New Balance. Vamos nessa, é nós mesmo, vagabundo. Bote! É nóis mesmo! Sentiu essa foto aí, maluco? São Francisco vai ser pequeno pra esse coração e pra esse pinto muito louco!